bem-vindo ao Bíblia Toda Cast, o podcast que estuda a Bíblia sistematicamente. Seguimos no estudo do livro de Juízes. Esperamos que essas aulas e esse material possa trazer transformação, paz e vida abundante em Cristo. Que Deus te abençoe. Eu vou fazer um comentário rápido sobre aquele episódio do capítulo 1, começando no verso 11, de Otniel, Aksa e Caleb. Nós já lemos a passagem na última aula, eu vou apenas fazer um comentário. Então vamos lá. Caleb, vocês lembram dele, é uma pessoa importantíssima, é uma das duas pessoas que saíram do Egito e chegaram na Terra Prometida. Vocês se lembram lá dos espias do capítulo de Números, se não me engano, capítulo 12? Apenas Josué e Caleb creram na promessa. Vocês lembram? Eles foram os anunciantes fiéis, os espias fiéis, que viram a terra e encorajaram o povo. Caleb, da tribo de Judá, ele vai personificar um exemplo positivo em relação à tribo de Judá. Nós vimos que até agora os israelitas estão, no capítulo 1, obedecendo a Deus, mas desde já mostrando alguma fraqueza. Mas eles estão obedecendo a Deus. O que que Caleb faz? Caleb se dispõe a entregar a sua filha para aquele que se dispusesse a conquistar uma terra específica. Dá uma olhada lá no capítulo 11. Capítulo 1, versículo 12. A quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Aksa por mulher. Então, aqui nós temos vários preconceitos. Parece uma coisa errada um homem, um pai, determinar com quem a sua filha vai casar. Isso é uma coisa que a nossa cultura não entende muito bem. Existem outras culturas que hoje em dia não veem isso como um problema. Mas para que a gente entender o significado espiritual disso, a gente precisa tirar, né, os nossos preconceitos e compreender o que, que significou naquela época. Naquela época, todo pai decidia com quem a filha ia casar. Então não há nenhuma absurdidade nisso aqui. Mais do que isso, a quem ele promete dar a filha em casamento? Aquele que tomasse posse, conquistasse uma terra que era prometida e já estava entregue pelo próprio Senhor. Então, quando Caleb diz isso, na verdade, traduzindo para os dias de hoje, ele está dizendo: eu quero que case com a minha filha aquele que mais se comprometer com a promessa, a ponto de se entregar, obrigado, a ponto de se entregar ao risco de guerrear em obediência ao Senhor. Está claro isso? Caleb, então, é um exemplo aqui, porque ele quer para a filha dele, não aquela pessoa que tem mais dinheiro, ou que vai trazer mais conforto, ou a pessoa mais inteligente, ou mais bonita, ou mais famosa. Ele quer para a filha dele uma pessoa que esteja centrado na vontade santa do Senhor. O Otniel dizia o seguinte: ó, eu não sou ninguém, eu não tenho um calibre assim financeiro muito grande, mas eu tenho uma coisa: o Senhor é a minha força. Foi lá e tomou a cidade. E aí Caleb entregou Aksa para este homem de Deus. E Aksa, olha só esse exemplo de Aksa também. Aksa, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, então Caleb lhe perguntou: o que desejas? Então, presta atenção que é muito importante isso. A princípio, a nossa leitura atual dá a seguinte interpretação: Aksa era muito interesseira, né? Casou com um homem que era o maior guerreiro da época, e ainda por cima quer ter certeza que vai ter uma casa grande, tudo luxuoso, não é isso? Mas não é isso que está acontecendo aqui. Aksa tem uma preocupação com a promessa também, porque a promessa que foi feita ao povo de Deus é que eles herdariam uma terra, e se eles vão herdar uma terra, eles precisam prosperar nessa terra de acordo com a vontade de Deus. E se eu vou habitar nessa terra, pensou Aksa, eu preciso habitar em um lugar que vai me possibilitar uma vida abundante. Então Aksa teve fé, e mais fé ainda, porque ela simplesmente não foi lá com a sua própria força conversar com o pai, sem conversar com o marido. Olha que coisa importante. Ela encorajou o marido a fazer o certo. Ela foi lá e insistiu com o marido. Vai lá no meu pai e pede, porque nós precisamos de uma terra boa. Você conquistou, mas nós temos que cuidar da nossa família. Então, quando diz o versículo que Aksa foi, fica subentendido, na visão de maioria dos comentaristas, que ela foi com o consentimento do marido dele. Marido dela. Então, isso é um ponto muito importante também, que inclusive retrata a visão bíblica do casamento, de complementaridade. O homem foi dotado de dons e habilidades e a mulher foi dotada de outros dons e habilidades e eles se completam na relação do casamento. A tentação feminina é passar na frente das fraquezas masculinas e a tentação masculina é desconsiderar as necessidades que a mulher tem. Essa é a tentação. Se não for assim, é só lembrar lá do Jardim do Éden. O homem foi estabelecido como sacerdote do lar e estava completamente alheio quando Eva comeu o fruto, não foi isso? Aonde estava Adão quando Eva tomou aquela decisão? Estava omisso. Não comunicou diariamente a ela a importância de obedecer. E nós vemos, biblicamente, que não só o homem pecou, mas a família pecou. Isso é uma realidade. Todos nós, independente de qual família nós venhamos, todos nós viemos e vivemos numa realidade do pecado. Toda família é quebrada nesse sentido. Então, não existe uma família perfeita. Esse exemplo aqui é um encorajamento. Judá deveria ser assim. Judá deveria agir dessa forma, deveria buscar o melhor da terra para ele. Tá? A gente vai voltar nesse tema sobre casamento, relação entre homem e mulher, quando nós falarmos sobre a juíza Débora, que também encorajou o seu companheiro a conquistar. Mas aqui fica extremamente sublinhado essa complementaridade entre eles. Otiniel fazendo o melhor e Aksa fazendo o melhor. Para quê? Para conquistar a terra. Uma breve reflexão aqui. Falei isso na última aula, talvez tenha ficado meio corrido. De onde viria o Messias, meus queridos? De onde viria? Ele viria da linhagem de Eva. Por isso mesmo Daniel fala do filho do homem. E Jesus Cristo, quando ele fala dele mesmo, ele sempre se refere assim. O filho do homem, vocês já repararam isso? Está se referindo a essa visão. Ele é Deus, mas há nele uma humanidade intrínseca. Ele é 100% Deus, 100% homem. Isso significa que Deus escolheu, pela graça dele, usar pessoas para trazer, por meio delas, aquele que havia de salvar o mundo. No caso, Maria, especificamente. Por que eu estou falando isso? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A vida cristã, como era a vida do Antigo Testamento, é uma vida de zelo pela família. Porque é pela família que veio na história a salvação do mundo. E também pela família vem, agora nos tempos presentes, aqueles que são escolhidos de Deus para integrar o corpo de Cristo. Então, decisões familiares afetam completamente, não é o desígnio de uma família, não, é o desígnio da história. É isso que esse texto está dizendo. Famílias que se dispõem a colocar como prioridade a vontade de Deus em sua casa, na prática diária do culto doméstico, no exemplo, certamente vão impactar a história. Pode saber, por trás de todo grande missionário, de todo grande pastor, de todo grande evangelista, há de alguma forma uma mãe de joelhos orando durante a criação daquela pessoa, uma avó, um tio, uma tia, um pai devoto. Tá? E há, hoje com conhecimento sociológico, há aspectos extremamente práticos em relação a isso. Isso é uma realidade espiritual, mas é uma realidade fática. Por exemplo, sabe-se que a falta de ausência ou da presença, a falta da presença de pessoas na família traz prejuízo para uma criança. Isso é um dado sociológico quase que inquestionável. Se você for num presídio perguntar lá qual que é a história familiar dessas pessoas, existe grande relação com a ausência da presença de um pai, por exemplo. É claro que a vida é complexa, situações inesperadas acontecem. E a Igreja de Cristo acaba sendo também, exerce um papel subsidiário da responsabilidade dos pais. Nem todo mundo que está na igreja foi criado por pais cristãos. Mas aqueles que se encontram como família têm o dever, responsabilidade de zelar por aqueles que estão ao seu redor, crendo na promessa. E qual que é a promessa? Que o Senhor Jesus vai salvar aqueles que estão em nossa casa. Primeiro campo missionário de uma pessoa, os filhos. Ou você acha que uma pessoa vem remida para esse mundo? Lá em casa, por exemplo, já tem três. Três pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. É a minha responsabilidade, da minha esposa, caminhar com eles. E se você não se encontra numa vivência familiar, você se encontra na vivência familiar de Cristo, que é a igreja dele. Então essa mensagem aqui não é uma mensagem simplesmente para a família sanguínea. Ela também é subsidiariamente relacionada à nossa vida enquanto família no corpo de Cristo. Porque você, que não foi dado a você, por exemplo, ser mãe, mas você é mãe na fé. Não foi dado a você ser pai, mas você é pai na fé. Nós precisamos zelar, criar um ambiente dentro da nossa igreja, por exemplo, que coloque na cabeça dos nossos jovens, das nossas moças, dos nossos moços, o desejo de se aproximar de pessoas que amam a Cristo. Nós precisamos fomentar isso em todos os lugares da nossa existência, porque é isso que transforma e que impacta o mundo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele falou o Sermão do Monte sobre o coração, as bem-aventuranças, ele fala do íntimo da alma do ser humano como a fonte inesgotável de felicidade. É possível ser feliz, mas em obediência a Deus. E quando você pega as bem-aventuranças e analisa, você percebe que toda a maldade do mundo começou antes como maldade no coração de alguém. Então, essa é uma reflexão extremamente relevante, porque a gente começa a dar uma proporção cósmica para os relacionamentos que a gente tem todo dia. Estamos sendo bastante impactados em casa, lá, eu e minha esposa, sobre a responsabilidade nossa de fazer culto doméstico. Mas não é só ler a Bíblia, não, é culto mesmo, cantar, orar, fazer perguntas, dialogar. Por quê? Eu tenho certeza que esses lampejos da nossa fé, mesmo em vaso de barro, com toda a fraqueza que a gente tem, isso vai respingar na vida dos nossos filhos. Eu tenho certeza que vai ficar no imaginário dele. É uma coisa estranha mesmo. Pensa para você ver um pai com os filhos em volta, a mãe com os filhos em volta, cantando música de louvor em casa. Uma coisa meio estranha, não é? Você pensar assim, na visão de quem? Na visão... Pois é, mas na visão de quem está fora da igreja, isso é uma coisa assim, ó, que coisa estranha. Mas não é, esse é um dos momentos preciosos que nós temos que cuidar. E aí, estava lendo essa semana sobre isso, os puritanos... Quando uma pessoa ia casar, olha só que interessante, o casal precisava fazer um estágio na casa de alguém da igreja que praticava culto doméstico direto, então era parte do treinamento do casamento, e algum líder da igreja ou algum membro que resistisse à prática doméstica de culto familiar e isso fosse sabido, eles eram excluídos. Olha só, talvez seja radical, mas a mensagem é clara. Né? Vou aplicar de uma forma livre aqui. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem criar um impacto tremendo espiritual na igreja e todo mundo está assim, nossa, que homem abençoado. E lá em casa, a mãe e o pai não estão zelosos com a formação espiritual dos filhos. E para aqueles parentes também, os parentes que têm acesso a sobrinhos, a ti, a todos aqueles, também podem, de alguma forma, implementar isso. Então, isso aqui fica um encorajamento para todos nós. Nós podemos muito crescer nessa área, eu acredito, porque são tantas distrações, mas prioridade e a responsabilidade continua sendo nossa. Josué, lembrando de Josué, o que é que ele fala? Eu e minha casa Serviremos ao Senhor. Mas ele não fala, com certeza ali ele está lembrando de Deuteronômio 6. Fala do Senhor de dia, de noite, quando você andar, quando estiver trabalhando. A ideia é essa. Ele não estava perguntando para os filhos deles assim, está na hora, vamos fazer culto doméstico? Quando Josué falou isso, na verdade, ele estava com 100 anos, né? Ele já tinha 100 anos quando ele falou essa frase. Pensa nisso. Faltava, sei lá, alguns anos da vida dele, ainda estava pensando em fazer culto doméstico. Olha só que impressionante. Algum comentário? Nós tivemos a oportunidade de tratar um pouco desse assunto, dessa questão de família, nesse último acampamento. A Andresa teve a oportunidade de traçar um perfil para a mulher, e eu tive a oportunidade de fazer isso para os homens lá. E eu falei sobre quatro perfis. O pai ausente, que você acabou de falar, que é extremamente importante a figura do pai na família. O omisso, o infantil e o... E um quarto aí que é sobre essa questão de desobediente. Uhum. E você estava falando sobre isso, e eu estou refletindo aqui como é fácil a gente detonar a nossa família. E por conta desses quatro pontos, em algum deles a gente vai ser falhado em uma fase da nossa vida. E aí é necessário ter atenção sobre isso, porque você precisa ser presente e ao mesmo tempo você não pode ser omisso. Que é o que aconteceu lá no começo, lá com Adão e Eva, porque Adão ele foi omisso com a decisão dela. A decisão que você tomar, uhum, é como se ele dissesse naquela época, a sua decisão é a melhor decisão. E aí originou toda essa questão do pecado e eu, e isso foi passando de geração em geração, é um negócio que a gente vai carregar até a eternidade. Então, às vezes, a gente pode tomar algumas decisões dentro da família, isso vai ter um impacto geracional que vai passar e não tem jeito mesmo, só Deus para poder quebrar isso. E essas questões geracionais, elas são muito complicadas, não tem jeito, né? Então eu acho que são alguns pontos de atenção mesmo que para nós, principalmente para nós homens, nossos pais, são pontos extremamente importantes, porque eu volto a dizer para você, eu tenho 12 anos de casado, né? Nós temos 12 anos de casado. Em alguma fase da nossa vida, deixa, a gente vai e as mulheres, a responsabilidade, pode ter certeza que a responsabilidade disso é maior para o homem. De ser o garantidor de que esse momento de culto doméstico. Mas as mulheres ficam também a responsabilidade de serem encorajadoras. E não agir também como um inimigo, apontando, ah, você é preguiçoso, mas eu já sei, já. Eu sei que eu sou preguiçoso, eu sei que eu sou cheio de falha. Você estava falando tanta coisa que eu já sei. Mano. Então, a mulher fica esse desafio de agir como axa, de se juntar, de chegar junto do marido e falar assim, vamos buscar uma terra melhor. Pode ir diante de Deus e pedir ao Pai que Ele vai te dar, Ele ama a promessa mais do que você. Então, se você está sem vontade, vamos orar para que você tenha vontade. É, orar pela conversão, no que se for o caso, orar para que Deus derrame mais interesse. As mulheres precisam mais do que nunca cobrir os homens de oração. Até porque a tendência do homem é ser mais teológico, porque o homem gosta da razão, o homem gosta de pensar. A mulher é mais experiencial, então ela tende a ter uma vida de oração naturalmente mais fervorosa. Então fica aí cada um abraçando as suas responsabilidades, e todos colaborando. Vou passar aqui rapidamente, senão não iremos terminar. Discipulado parcial. Você vai ler depois esse exemplo maravilhoso de Caleb, e da filha e do genro, né? Você vai ver que nessa virada começa a aparecer muitas falhas do povo de Israel. Muitas falhas. E a falha central é a seguinte. Eles não fizeram exatamente o que Deus pediu. E aí nós ficamos então num paralelo. Você vai ler lá depois e vai ver que cada tribo deixou a desejar algum motivo. Não conquistou a terra toda, ou permitiu que algum povo vivesse lá, ou conquistou o povo, mas achou que era melhor deixá-los como escravo quando era contrário à vontade de Deus. Tá? Basicamente, qual que é o conflito? eu não consigo versus eu não quero. Ou eu tenho fraqueza ou eu tenho fé. Qual que é a ideia? Quando nós chegamos para Deus e falamos assim, eu não consigo, normalmente a resposta divina, como nós vamos ver ao longo desse capítulo, é a seguinte: não é que você não consegue, é que você não quer. Deus não falou que nós não temos fraqueza, Ele já sabe que você não consegue, Ele já sabe que você é fraco, Ele quer saber se você tem fé, Ele quer saber se você quer. Porque essa é a diferença. O Bonhoeffer, que é um grande escritor alemão, foi perseguido pelo nazismo, ele tem no livro dele, logo na introdução, o livro O Preço de um Discipulado, né, na tradução brasileira, ele fala assim: uma coisa é o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, que se sacrificaram a vida inteira para a pregação do Evangelho, que buscaram até o último minuto seguir a Cristo, como diz o apóstolo Paulo, a ponto de esbofetear o próprio corpo, de achar aquilo a coisa mais importante do mundo, uma coisa é ele chegar e falar assim: Senhor Deus, é só pela graça mesmo, obrigado pelo Senhor Jesus. A outra coisa é uma pessoa completamente desleixada, que não se entrega a nada, que não tenta, que não busca e diz assim: ah, é tudo pela graça. Não. Essa segunda pessoa não entendeu que é tudo pela graça. Então Bonhoeffer diz isso. Dizer que algo é pela graça não significa desculpa para a falta de busca. As pessoas erram dos dois lados. Ou elas buscam demais pela maneira errada, ou elas buscam de menos, ou elas buscam demais pela maneira errada porque não entendem a graça, ou elas buscam de menos pela maneira errada porque não entendem a graça. Se você ler lá em Tito, capítulo 2, se não me engano, fala que a graça de Deus se manifestou redentora, e ali naquele capítulo vai mostrando que a graça de Deus, ela não simplesmente liberta alguém do pecado, perdoa dos pecados, mas ela dá condições para que nós possamos praticar, por causa da obra do Espírito Santo, boas obras. Então veja a diferença, a graça é graciosa, Deus é gracioso para te aceitar como você está, mas a graça dele é poderosa o suficiente para te transformar. E ela não te transforma por duas coisas: ou você não entendeu a graça, ou você não quer. A resposta nossa diante do desafio que o Senhor nos lança é assim: eu quero. Então você vai fazer como Jacó, não é como, vocês lembram de Jacó? O que ele falou? Não vou te deixar subir enquanto a minha bênção não aparecer. Então você vai olhar lá na sua vida, vai pedir o Espírito Santo que indique para você um desafio para esse mês. Você vai descobrir, isso é fácil de descobrir, isso o Senhor Deus vai te mostrar. Você vai ser um insistente com o Senhor. Você não vai largar. Se é o culto doméstico, vai atrás do culto doméstico. Se é mais paciência com a esposa, vai atrás. Se é mais paciência com o marido, vai atrás. Se é mais paciência com o pastor, vai atrás. Não é, o Senhor sabe que você é fraco, Ele sabe disso. Por isso que Ele enviou Jesus para te salvar. O ponto não é esse, não. O ponto é se você quer ou não quer. Se você quer, Deus dá fé em abundância, não é isso que a Bíblia fala? Então, nós podemos buscar. Capítulo 2, nós vamos ver o veredito de Deus. Se você ficou confuso quando eu disse que o povo de Israel não estava tão fiel no capítulo 1, olha o que, que o próprio Deus diz a partir do verso 1 do capítulo 2, olha lá. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribais seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsareis de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Olha aqui, presta atenção rapidinho. O comentarista aqui, o Timothy Keller, ele faz a seguinte observação. Quando Deus diz para eles assim: eu cheguei aqui para vocês, fiz uma promessa, disse que não anularia minha aliança, mas vocês me desobedeceram. Olha a pergunta que ele faz no verso 3. Que é isso que fizestes? O comentarista Timothy Keller diz que a melhor forma de ler essa pergunta é assim: Eu disse para vocês que eu seria fiel. Mas olha só o problema que vocês me arrumaram. Então, Timothy Keller diz que aqui está uma tensão que perpassa toda a Bíblia, mas o livro de Juízes ela é muito forte. Qual que é a tensão? Tá, entre aqueles temas que eu falei para vocês das duas aulas atrás sobre a introdução. A tensão é a seguinte: Deus é amor, Ele ama os seus e Ele não vai rasgar a sua aliança. Todo mundo entende isso. Qual que é o segundo ponto? O homem é extremamente desobediente e rebelde. E Deus é justo, puro e perfeito. Qual que é a tensão? Como Deus pode lidar, um Deus santo, justo, verdadeiro, perfeito, pode lidar com um povinho desse aqui, igual eles e a gente? Vocês perceberam? É como se a existência humana criasse uma fratura, criasse assim uma ruptura entre os desses. Não sei se eu estou andando aqui numa beirada bem perigosa, eu vou tomar cuidado com a frase que eu estou falando. É como se a nossa desobediência criasse na existência de Deus um desconforto para lidar conosco. Nossa, que absurdo, que desconforto é esse? Não sei, pensa em Jesus na cruz, por exemplo. Será que é confortável para Deus isso? Mas eu acho que a gente pode entender isso em parte. Você está acordando dentro muito bem nessa situação. Vamos colocar na situação do pai. Né? Olha o desconforto que o filho cria no pai quando ele sinala para caminhos. E agora imagine que esse filho agora é maior de idade, cidadão, mas manda os seus atos. E você está vendo a coisa caminhar num lugar que vai dar problema, onde você não tem muito o que fazer, porque o filho não ouve. Essa semana eu fui muito impactado com uma situação parecida com isso, de alguém que sofria por uma pessoa que ela está vendo e caminhando e está falando, não está adiantando nada. Então, quer dizer, eu acho que é mais ou menos. É, uma intensidade maior. A grande diferença, eu acho que assim, a gente. Esse ponto aí é o ponto que Juízes para. Exatamente. Qual que é o ponto? É um desconforto que Deus tem como pai, que deu todas as coisas, que criou uma lei, que ama esse filho, mas esse filho é rebelde e agora Deus se vê numa situação em que ele, pela sua existência, ele continua sendo justo, perfeito, mas ele continua sendo amor, graça. Então como é que ele vai resolver isso? Aqui fica em suspenso o livro de Juízes inteiro, por isso que isso vai atraindo a gente na leitura. E isso também está suspenso na Bíblia inteira. Tem vários textos que você poderia observar depois, em Êxodo, né? Por exemplo, Deuteronômio, quando fala das bênçãos e dos ais. Se você me obedecer, você vai ser próspero, vai ser tudo bom para você. Se você desobedecer, vai vir uma desgraça sobre a sua vida, você vai ser amaldiçoado. E aí, o homem desobedeceu, como é que vai ser? Que horas você fica lendo o texto de Juízes e fala assim, Deus, que horas que esse povo aqui vai ser destruído? Porque tem hora que eles estão agindo pior do que o pessoal que estava lá antes. A gente vai ver ao longo da história. Qual que é o ponto aqui? O ponto é a resposta de Deus para esse problema, que é a resposta que está em Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, Deus é justo e justificador. Não é isso que fala lá em Romanos? Em Jesus Cristo, Deus nos ama perfeitamente, porque Ele entrega o Filho dEle para os nossos pecados. E em Jesus Cristo Ele é justo perfeitamente, porque Ele pune esses pecados em Cristo. Fez sentido? É só por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a justiça de Deus. E por causa disso também, o apóstolo Paulo diz que o justo, repetindo a palavra de Abraão, ele viverá como? Pela fé. O que nos dá acesso a essa justiça de Deus é a fé, porque isso não é algo que nós poderíamos realizar. Isso é uma manifestação graciosa de Deus, que conseguiu, olha só, ele conseguiu ser justo e amor ao mesmo tempo. E nós entendemos isso, porque se eu chegasse para você e dissesse assim, olha só, você está lá num tribunal, tem uma pessoa que matou, roubou, fez um tanto de coisa errada, ela fica na frente do juiz. O juiz olha para essa pessoa e fala assim, vá em paz, você está perdoado. O que você acharia desse juiz? Fala do fundo do seu coração. Hitler está lá, Hitler, aquele não era você. tem um melhor Hitler dentro de você e agora você vai encontrar pelas suas boas obras. Vá, não peque mais. O que você acharia desse juiz? Você quer ver punição, não quer? É natural na nossa existência querer ver a justiça, nem a gente se lidar bem com a nossa incapacidade. Então, se a gente pegar esse exemplo, o que, que Deus fez? Deus não simplesmente pegou essa pessoa pecadora e falou assim, vai, esse assassino, falou assim, pode ir. Não, ele saiu do seu lugar de juiz, entrou no banco dos réus e falou assim, pode me punir. A justiça foi feita. A salvação não é um jeitinho de Deus. Isso tem que nos dar um entendimento maravilhoso do que Deus fez por nós. Eu custei entender isso porque eu sempre achava assim, se Deus é Deus, ele pode simplesmente falar que perdoou, não pode não? Não pode não. Porque se ele falar simplesmente que perdoou, ele não é justo. Existe um custo existencial para o nosso perdão. Isso é uma coisa maravilhosa. Jesus Cristo vai responder então essa tensão, ela só é resolvida nele. Os primeiros cristãos gostam muito de figuras, né? Os comentaristas, os primeiros cristãos falam muito dessa realidade, né? Da cruz como sendo esse símbolo de pacificação entre a justiça e o amor. Ok? Aí vem a geração seguinte. Nós vamos voltar um pouquinho nesse tema aqui. Ó. Dá uma olhada o que acontece. O texto vai falar que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com idade de 110 anos, ele faleceu. Sepultaram-no, estou no verso 8, agora o 9. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnate-Eres, na região montanhosa de Efraim, e o norte do Monte Gaás. Foi também... Isso. Por isso que ele foi enterrado lá, que diz acima que era a terra dos seus ancestrais. 10. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam os Baalins. O que está acontecendo aqui? Houve uma fragilidade na passagem do bastão da fé. O texto diz assim, foi uma geração inteira que se passou e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. O que, que o texto quer dizer com não conhecia o Senhor? A linguagem bíblica, ela usa na palavra, no termo conhecer, um significado mais amplo do que o nosso atual. Normalmente, quando a gente fala conhecer, é assim, eu sei. Não é assim que a gente fala? Mas, na verdade, a linguagem bíblica seria mais ou menos assim, ó. Só pegar o papel aqui, pegar minha colinha. Ok. Conhecer, na visão bíblica, é igual, eu gosto muito de matemática, a saber mais viver. Então, na visão bíblica, conhecer não é simplesmente ter na sua cachola, na sua cabeça, o conhecimento a respeito de alguma coisa. Até porque essa pessoa no livro de Provérbios, uma pessoa que só conhece com a boca, com a mente... No livro de Provérbios, ela é chamada de tolo. O que é o conhecimento bíblico? É um conhecimento vivencial. Envolve um conhecimento cognitivo, envolve a saber sobre aquilo, mas mais ainda, envolve viver. E é muito fácil entender isso na figura de Cristo. Cristo era exatamente a incorporação de quê? Fala lá no livro de João. No princípio era o verbo e o verbo... Se fez carne, não é isso? Estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. O conhecimento de Deus se fez carne. O conhecimento, então, nosso, não é simplesmente saber a respeito, mas é introjetar na nossa vida pela ação do Espírito Santo a verdade. É expressar a verdade. Não é só conhecer, assim, do ponto de vista de pensamento. É mais do que isso. André, é uma dúvida aí. Quem sabe você pode ajudar? Porque Josué falhou com o líder ao não nossa das tribos, eles perderam a unidade, deixou cada tribo com Deus seu líder. E já estava no propósito de Deus que isso acontecesse para preservar a sua unidade. Outra pergunta, Josué ficou lá em Moisés o tempo todo. Daí ele começa a ficar do lado dos sacerdotes, que eram pessoas que não poderiam assumir esse governo. Ele não trouxe ninguém de formação para o governo. Isso é plano de Deus, Josué errou. Como é que você fez? Eu acredito que Josué não é perfeito. Algumas coisas que você está falando aí certamente poderiam ser apontadas como falhas. É, eu não tenho conhecimento pleno agora para te dar essa resposta, mas uma coisa eu tenho a percepção, que as tribos de Israel tinham príncipes. Então, assim, exatamente. Então, de alguma forma, existia uma hierarquia. Eu acho que o ponto central... com uma certa independência, né? Isso. Mas eu acho assim, o ponto central ali... ponto central ali é o fato de haver uma ruptura na passagem da fé. Essa ruptura aconteceu, ela pode acontecer, que se conhecer é saber e viver, ela pode ter acontecido em qualquer desses lados aqui. Ó. Mas o mais provável é que eles sabiam, eles continuavam ouvindo a palavra de Deus, mas eles viviam como se aquele Deus não fosse o Deus único e verdadeiro. E é normalmente assim que a gente vive quando a gente está em desobediência. Ninguém aqui na igreja, em sã consciência, fala assim, Deus não existe, agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Até os ímpios aí, se você conversar com eles, eles não falam assim. Eles... posso completar a ideia? Eu penso aqui que há uma pedagogia. Então tá, vamos botar os líderes descentralizados, cada tribo administra a si próprio. Aí pediram um rei, aí reunificou o negócio. Depois de reunificar, dividiu de novo. E não resolveu o problema, só em Cristo vai resolver, né? Quer dizer, também não teria resolvido. Porque é uma questão de discipulado, é uma questão espiritual. Mesmo que ele tivesse feito todos os procedimentos corretos de formação da liderança, você teria um problema causado pela falta de conhecimento daquela geração que surgiu. Então fica uma pergunta, vamos lá. Não conhecer significa, não é a pergunta ainda, atos do Salvador deixaram de ser preciosos e importantes aos olhos da nova geração. Por isso que eles não conheciam. Eles viviam como se não fosse importante. O povo esqueceu do Evangelho. É isso. Isso pode acontecer hoje em dia, na nossa família, na nossa igreja. Segundo, fizeram o que era mal perante o Senhor. Servir a ídolos. Deuteronômio 6, por exemplo, fala sobre guardar o mandamento no coração. Aí fica a pergunta, agora vem a pergunta. De quem é a culpa? Dos que deveriam ter ensinado melhor ou dos que deveriam aprender dos pais? A culpa é dos dois. A culpa é dos dois. Ninguém discipula com a perfeição adequada para ensinar de forma plena e ninguém se dedica a aprender de uma forma absolutamente plena. Faltou vontade, talvez, dos dois lados. Aqui um comentário breve, por causa do tempo. Não quer dizer que um filho que se desviou é a evidência plena de que um pai e uma mãe não são devotos ao Senhor. As pessoas têm liberdade de tomar decisão. Tá? Mas é um indicativo a se pensar. Estão entendendo? Não é uma resposta plena, mas é um indicativo de que alguma coisa não andou conforme a vontade de Deus. Pode ter sido do lado dos pais, pode ter sido do lado dos filhos. Esse é um problema geracional, como o próprio Plínio apontou muito bem. Então, fica aqui o desafio para nós, enquanto geração que aprende e geração que ensina. Que vive, exatamente. Que aprende no sentido de vivência e uma geração que ensina no sentido de vivência. Nós não podemos falar de maneira fria e teórica. Não é só uma passagem de conhecimento. A gente tem que comunicar a verdade de Deus como alguém que vive, como alguém que está todo dia ali dependendo, buscando. Aí eu fico o desafio aqui para você, mas eu não tenho uma história tão maravilhosa para contar para as minhas gerações, porque eu não vejo tanto milagre assim na minha vida. Jesus Cristo morreu por você, meu querido. Ele te levantou da tumba da morte, você estava na porta do inferno lá. Ó. Você é uma nova criatura, a sua vida é um testemunho de que você tem uma vivência com Deus. A sua fraqueza é um testemunho que você tem uma vivência com Deus. Qual que é a maior glória do crente, se não dizer que mesmo apesar das nossas fraquezas, na nossa busca incansável pela graça de Cristo, Ele tem nos atendido? Ele tem nos levado a ser pessoas melhores, não por causa do que nós somos, mas apesar do que nós somos. Então, esse aqui não é, você não tem que ter uma vivência sobrenatural, especial, não. É a vivência mais especial de todas, que é a geral do crente. Você foi remido pelo sangue de Cristo. Viva isso todo dia, né? No seu contexto. Também temos uma questão séria. Se Deuteronômio fala de falar ao tempo todo com as pessoas que estão ao seu redor, alguns momentos você não pode falar. Você não tem tempo suficiente para ficar falando. Você tem que mostrar uma devoção. E até o próprio discernimento. Exatamente, discernimento. E pais e mães, por exemplo, influenciam às vezes muito mais quando estão em obediência, calados, do que às vezes falando. Tem que falar, tá? Tem que falar, é importante. Mas esse exemplo carrega, não é isso? Não é isso que eles falam? O ensino indica, o exemplo arrasta. Então, a nós fica... Dois, né? Exatamente, precisa dos dois. Sem um conhecimento e uma busca pela palavra, você nunca vai ver uma pessoa que é muito impactante na fé que não busca a palavra, mas você vê o contrário. Uma pessoa que está lá só buscando a teoria, mas não pratica. Os fariseus aí não nos, os fariseus na Bíblia não nos deixam mentir. Aí, gente, por causa dessa desobediência, olha o que o Senhor faz, para a gente caminhar para o final aqui. Vocês vivem como desobedientes, o Senhor Jesus fala, o Senhor Deus fala isso, e Deus compara isso a uma prostituição, porque é como se fosse uma traição da aliança que foi feita entre Deus e o povo dele. Só que tem um ponto aqui, eu vi um documentário no YouTube uma vez, num apartamento em São Paulo, uma coisa horrível, meus queridos. Acho que são 9 ou 10 andares, um prédio abandonado, os cafetões tomaram conta daquele lugar, é um prédio de prostituição. E lá falava, mostrava o sofrimento das prostitutas, muitas delas estavam lá, não foi porque assim, queriam uma vida fácil, não. Muitas delas estavam lá porque precisava pagar conta, não tinha jeito, foi abandonado, não teve saída. Não teve saída aos olhos humanos, né? Porque se tivesse buscado a Deus, com certeza Deus encontraria um meio, né? Mas isso não vem ao ponto, não é o caso de crucificá-las. A verdade é a seguinte, elas têm lá que deitar com vários rapazes, e aí depois falaram lá no cafetão conversando, parece que de R$150 que elas recebem, 130 elas têm que entregar para o aluguel e para o cafetão lá. Vocês têm noção do que é isso? Eu estava vendo aqui e falei, gente, isso é o retrato do pecado. Porque o pecado é assim, ele cobra tudo de você, os ídolos, eles cobram tudo de vocês, não te dão nada. Suga a gente, joga com bagaço. E o Senhor está falando, você, quando Jesus, Deus fala isso em Oséias, no livro de Oséias, né, que ele pede o profeta Oséias para casar com uma mulher adúltera, com uma prostituta, ele fala assim, vocês vão atrás desses maridos aí, desses amantes que não dão nada para vocês. E Oséias é a figura de Deus, ele representa o que Deus faz por Israel, porque Israel vai lá, trai o seu marido, que é o Senhor Deus, se deita lá, se esbanja, e depois o Senhor vai lá buscá-los. Vai buscar Israel, assim como Oséias ia lá buscar a esposa dele. E em alguns momentos aqui em Juízes, volta aquele tema de Oséias, porque Oséias, ele tem que dar o nome dos filhos dele, de... não amado, vocês lembram os nomes que eram? Não graça. E há um momento no livro de Oséias que Deus fala assim, os não amados eu vou amar. Então aqui em Juízes também, em alguns pontos, você percebe que pessoas que não estavam na aliança, às vezes tinham mais vontade, mais determinação, do que a pessoa que está dentro da aliança. Por exemplo, o povo de Judá não conquistou a terra dele, que era para conquistar, porque eles viram um carro de ferro lá, e falaram assim, ah, não vamos não. E às vezes é isso, às vezes você vê uma pessoa que não tem a vida nova em Cristo e tem mais determinação de fazer uma coisa que está levando essa pessoa para a perdição. Olha só que absurdo. Nós que temos a vida nova, que sabemos que tem uma coroa incorruptível, a gente fica com preguiça, fala assim, ah não, não vou mexer com isso não. E uma pessoa que está indo num caminho de perdição, ela está obstinada, focada, entendeu? Isso deveria nos envergonhar. Esse é um tema aqui também que está em Juízes. Ok. Aí Deus lança o juízo dele. Deus fala assim, por causa disso, no capítulo 2, ele fala assim, por causa da desobediência de vocês, agora vocês vão ter o que vocês queriam. Eu vou deixar o povo, os cananeus, em volta de vocês, não vou tirar eles mais, eu vou deixar eles aí até muito tempo para provar vocês. Olha lá o que fala. 2:15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deus nas mãos dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estava em grande aperto. Aí ele vai falar do padrão do juiz. Mas o ponto central aqui que eu queria tocar é o seguinte, às vezes Deus, ele deixa consequências ruins do nosso pecado habitar em torno da nossa vida como forma de nos provar. É como se o julgamento... eu vou e faço uma coisa errada em desobediência. Deus me julga como cristão. Fala assim, você vai sofrer agora uma desobediência? Você vai sofrer agora uma consequência negativa da sua desobediência? Mas não é porque eu te odeio, não. É porque eu te amo. Não sei se vocês lembram lá de Hebreus capítulo 12, quando fala-se da disciplina, e o autor de Hebreus diz assim, a disciplina no momento que você recebe, parece que não tem proveito nenhum. Mas ela é boa, porque ela vai te treinar. E nesse mesmo capítulo diz, Deus que é um pai, não vai deixar um filho dele viver de qualquer forma como se não tivesse um dono. Então às vezes a gente tem problemas, né? Cruzes, como algumas pessoas gostam de falar, no meio da sua vivência, não quer dizer que Deus te abandonou, não. Não é isso? Às vezes o problema que você está vivendo é a prova cabal de que Deus não desistiu de você. Olha só que interessante. Normalmente a gente pensa a punição como algo ruim. Ou a gente pensa a ira de Deus como algo absolutamente ruim. Na vida do crente, a disciplina é parte do amor que Deus tem por nós. Você é pai, seu filho está completamente descompromissado. Você vai amar ele se você discipliná-lo ou se você falar assim, ah, pode continuar aí, está tudo bem o que você está fazendo. Que gracinha. Quem ama mais? O primeiro, não é? O pai que se preocupa, que se disciplina. Então, aqui um encorajamento para vocês. Se hoje tem um problema grande na sua vida, a primeira coisa que você tem que perguntar é assim, o que o Senhor quer me ensinar por meio disso? De que forma Ele quer glorificar o nome dEle na minha vida por meio disso? E também, qual foi o erro e desobediência e idolatria que existia no meu coração que me levou a ter esse problema? Que é uma oportunidade para você superar esse desafio na dependência de Deus. Então, toda vez que os israelitas estão sendo perseguidos, não é simplesmente um castigo de Deus, não. Deus está permitindo aquilo para que o povo se lembre o tempo inteiro que eles precisam se voltar a Deus para viver uma vida plena. E aí a gente termina só falando sobre esse padrão que é muito importante. Se você ler esse capítulo 2, do 16 ao 22, você vai ver o seguinte... O povo se rebela, isso provoca a ira do Senhor, sobrevém opressão inimiga, então o Senhor entrega. Se você pegar esse texto aberto aí no capítulo 2, você vai ver essas palavras todas aí. Ó. Depois de ser entregue aos inimigos, o que, que o povo faz? Se arrepende? Se arrepende, aí ele faz o quê? Clama a Deus. E aí Deus faz o quê? Levanta um juiz. Esse juiz é a materialização da graça de Deus e do juízo de Deus para a libertação do povo dele. Depois que o juiz vence a batalha, o que que acontece? O juiz morre, aí o povo volta a fazer o que ele... O livro de Juízes é todo isso. Só que o livro de Juízes... É uma espiral desse movimento, mas ela é uma espiral, pior de tudo, ela é descendente. Porque você vai ver que cada vez que o povo vai caindo, ele cai mais. Até que ele chega lá no final do livro de Juízes, vai só piorando. No final do livro de Juízes, meus queridos, é difícil de ler, é pesado. Porque essa desobediência constante, a gente às vezes na nossa desobediência começa a ficar cauterizado, né? Você não escuta mais, não sente mais. Você não é tão sensível à voz de Deus que ela foi uma vez. Então, o Senhor insistentemente vai manter aquele povo ali. É mais ou menos aqui, ó, deixa eu fazer um paralelo com o texto do Novo Testamento. É o espinho na carne de Paulo. É claro que Paulo já está vivendo uma vida na presença do Espírito, uma vida assim, admirável. Mas Deus deixa ali na vida de Paulo algumas coisinhas para ele lembrar o tempo todo que ele precisa do Senhor. Então, às vezes aquele patrão seu que complica a sua vida, um funcionário que complica a sua vida, um amigo, ou uma pessoa que está lá, ou um filho, ou um parente, ele está lá porque Deus está falando assim, aqui ó, você não vai vencer essa aí sozinho, você vai ter que cair de joelho para entrar nessa batalha, e ao fazer isso, você vai chegar perto de mim, porque eu estou te sustentando nessa caminhada. Isso muda a nossa forma de ver o problema. Na vida do cristão, presta atenção, na vida do cristão, aquele que está em Cristo não tem mais condenação, não tem mais maldição. Aquilo que está acontecendo na sua vida, que você chama de problema, você tem que ver como uma oportunidade de glorificar a Deus por meio daquilo. Para que as pessoas vejam a face de Deus na sua face. Então, é um encorajamento para cada um de nós. Eu vou terminar aqui. Não deu para chegar em Eúde e Otiniel. Eu tentei o máximo possível, mas andou bastante, né? Lembra lá quando você leu o capítulo 3 essa semana? Presta atenção num detalhe. Eúde é um juiz que é canhoto. Provavelmente ele tinha a mão mirrada. Ele só poderia usar a mão esquerda. E ninguém gostava da mão esquerda no mundo antigo. Então Eúde ganha a batalha dele usando a mão esquerda. Uma coisa completamente inesperada. Ele só conseguiu ganhar a batalha porque ninguém esperava dele a força suficiente para vencer a batalha. Aí vocês vão ver, não sei se eu vou estar aqui na aula que vem, mas já adianto, um paralelo maravilhoso entre Eúde como juiz inesperado e Jesus Cristo como nosso juiz inesperado. Por quê? O texto de Coríntios capítulo 1 fala: Deus escolheu as coisas débeis para confundir a sabedoria dos homens. Isaías 53 diz que em Jesus Cristo, ou nele, não existia qualquer beleza que nos atraísse. Vocês acham que o mundo, quando viu Jesus Cristo, falou assim: nossa, que homem belo, é o que nós queremos? Não, eles olharam para ele igual o rei lá olhou para Eúde. Eles falaram assim: ah, esse cara não vai me atacar, não. Como é que ele vai me atacar? Um cara desse aí, pobre coitado, vem de Nazaré, quem pode dar alguma coisa por ele? Então, num certo sentido, por isso que o mundo olha para Cristo e não vê beleza nele. Você precisa nascer de novo para ver beleza nele. Precisa ser dado a você a graça pela regeneração, para que você olhe para aquilo como glória. Ao mesmo tempo, olha que interessante, de Jesus, em alguns momentos, principalmente em João, ele fala de ser elevado na cruz, elevado no sentido de glorificação. Quando o mundo todo estava olhando para Jesus Cristo como um derrotado, naquele momento, diante de Deus, ele estava sendo exaltado. Olha aqui, olha a perfeição do Filho de Deus, que é capaz de amar a humanidade até a ponto de morrer por ela. Isso é uma glória que ninguém tira dele. Mas o mundo não entendeu. Eúde também tem esse aspecto. A diferença é que Eúde não é perfeito, né? Ele tem vários detalhes. Mas leia lá o texto, vocês vão ver que Eúde conseguiu matar o rei, porque ele furou a barriga do rei, começou a sair um cheiro ruim, ele estava na casa de verão ou banheiro da época. E o que, que aconteceu? As pessoas, os soldados, acharam que o rei estava esvaziando o ventre dele. Então, assim, é uma história inusitada, como também é, num certo sentido, a história do nosso maior juiz e salvador, que é Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Deus, muito obrigado por esse dia. Nós pedimos que o Senhor faça verdadeira essas palavras na nossa vida, Senhor. Nós chegamos aqui diante de Ti confessando que nós somos fracos. E o Senhor sabe disso. Então, faça-nos querer viver a Tua vida. Faça-nos querer viver as Tuas promessas na dependência de Jesus Cristo. Que nos perdoa de todos os pecados, Senhor Deus. Obrigado pelo perdão, obrigado porque o Senhor nos reconcilia. E mesmo nós sendo pecadores fracos, o Senhor nos ama a ponto de entregar o seu filho por nós. Peço a cada um aqui pelas bênçãos do Senhor, que esteja sobre a família, no discipulado semanal, aqueles também que não estão em família, mas estão na família de Deus, que também se dediquem aqui no, na tua casa, servindo a todos, tratando como filhos, como mães, a todos aqueles que o Senhor deu pelo sangue de Jesus. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus que nós oramos. Amém.